vem, não é pra menos. Ela vem de todo lado, nem dá rolê. Hoje em dia se pode sossegado. Ela vem de qualquer direção, claramente apavorados todos estão. Até quem é confirmado nessa vida noturna e urbana está calado, sufocando a angústia, praticando o quê? Violência, pode crer. É a palavra perfeita pra traduzir o que mais nos cerca, de maneira direta, completamente cega. Ela vem de todo lado, até de playboys nojentos que se julgam violentos, mas são apenas retratos cinematográficos. Se convivessem como nós, saberiam o que vem por trás de toda essa falta de controle. Mas não é só a pobreza que traz junto violência e tristeza. Só o poder nos devora e nos consome. Em atos sem explicação, não existe, não reclama. Mas é por isso a explicação de tanta violência. Não existe medo, angústia e ignorância dentro de gente que pra vida não dá importância. O que adianta ser forte por dentro, já que pra aturar tanta paulada se responde com tamanha semelhança. Eu tô cansado, tô cansado. E quem não tá? Só sei que um dia essa merda vai ter que parar. Pra isso eu vou lutar. E quando isso acabar, meu irmão, quero curtir, viver na boa pra poder aproveitar. Só sei que um dia essa merda vai ter que parar. Pra isso eu vou lutar. E quando isso acabar, meu irmão, quero curtir, viver na boa pra poder aproveitar. Não adianta é breakdown por todo lado. Sei que pra isso não precisa é ser muito confirmado. Somente um cano empunhado e prestar atenção no seu lado. É isso aí, tá falado. De vez em quando o opressor em seus atos não tem razão e sentido. E é o oprimido que indignado vai virar bandido. Nós estamos no meio também da guerra, não nos segure que estamos de lei. Não estamos aqui pra ficar dando lição. Quem estiver com a gente que se ligue no refrão. Estamos apenas esclarecendo coisas que quem tem direito é o povão, que sinceramente esperamos estar do nosso lado. Pois é, o país todo trancado dentro do tambor de uma arma, esperando a hora do gatilho ser puxado e acabar de fato com esse sofrimento ultimamente calado. Calado de fato, somos testemunhas. Não se segura mais nada, apenas um calibre. Quando tu menos espera, está na sua cara. O que fazer? Todo mundo está omisso. Não adianta trovar, deixa disso. Meu caro, vou te apagar, já tenho outro compromisso. É bem assim realidade, e por que apurar a verdade? Ficou por assim mesmo, foi avisado tarde. Eu lamento, foi pro saco, meu compadre. Só sei que um dia essa merda vai ter que parar. Pra isso eu vou lutar, e quando isso acabar, meu irmão, quero curtir, viver na boa pra poder aproveitar. Só sei que um dia essa merda vai ter que parar. Pra isso eu vou lutar, e quando isso acabar, meu irmão, quero curtir, viver na boa pra poder aproveitar. Da Guedes tá aí, Nitro G, DJ Delay, Nego X, Base. Mais uma noite sem dormir, mãe. É, sem ironia, mas é seu filho que já vai sair. Angustiada, não dá nada, já entregou a Deus. É ridículo, desesperada, apenas reza e espera o crepúsculo. Foi numa noite dessas que a violência foi descontada. E nossos camaradas não devem nada, até menor de idade eram. Sentir a dor de balas e suas costas e pernas não tinham nada a ver. Agora tem sequelas, fora a razão de caras que ainda vão se fuder. Infelizmente os dois, esses não vão esquecer. É pra vocês, companheiros da de mexicano. Felizmente não foi dessa vez que entraram pelo cano. Essa é a realidade e não é felizmente contada. É só levantar a cabeça e vamos lá, pé na estrada. Eu tô cansado. Só sei que um dia essa merda vai ter que parar. Pra isso eu vou lutar. E quando isso acabar, meu irmão, quero curtir, viver na boa pra poder aproveitar. Só sei que um dia essa merda vai ter que parar. Pra isso eu vou lutar. E quando isso acabar, meu irmão, quero curtir, viver na boa pra poder aproveitar. Só sei que um dia essa merda vai ter que parar. Pra isso eu vou lutar. E quando isso acabar, meu irmão, quero curtir, viver na boa pra poder aproveitar. Só sei que um dia essa merda vai ter que parar.